Porque já era um objetivo meu, sempre gostei de ter continuado a estudar e não continuei, não tive essa possibilidade quando era mais nova. Estudou até que ano, Ana? Eu estudei até o quarto ano, depois fiz o sexto no Centro Qualifica também e agora vim fazer o nono e espero continuar a fazer o 12º. Sentia que me faltava alguma coisa e pronto, eu sempre gostei e incentivo qualquer pessoa a fazer o mesmo também, porque faz-nos falta para adquirir novos empregos. A gente vai a um lado qualquer, eu por ver sentia vergonha de dizer que só tinha o sexto ano. Pronto, neste caso eu sinto-me realizada, mas quero continuar, não quero ficar por aqui.